na depressão. No vazio desse quarto é tanta decepção. Decepcionado com família e amigos, mas outrora, pois agora, se tornaram inimigos. Desprezado, esquecido pela sociedade hipócrita, que me usa, explora, abusa depois, me joga fora, cansei de tanto sofrer, já perdi as esperanças, nem sei pra que viver. Desanimado, abatido, solitário, oprimido, vou cheirar essa carreira. Pega a droga, injeta na minha veia. Vou dormir, eu não consigo, me sinto perdido, incompreendido, de atenção carente. Mas irmão, ao menos tente, não sei se você me entende. Já faz tempo, eu tento, procuro, e só aumenta esse tormento, continuam os lamentos. No meio da solidão eu clamo, Deus, eu não tenho paz. Uma luz no fim do túnel vejo, caído não fico mais. No meio da solidão eu clamo, Deus, eu não tenho paz. Uma luz no fim do túnel vejo, caído não fico mais. Assim estou por ser quem sou, sofro desrespeito, discriminação, preconceito. Essa é a minha história, pelo medo marcada sem glória. Nunca quis que fosse assim, todos duvidam de mim. Acho que esse é o meu fim, mas alguém me diz assim: se ligar não é o seu fim, por isso por ti morri. O inferno e a morte venci, ao terceiro dia ressuscitei, estou aqui. Hoje estou mudado, nova criatura sou. Depois que te conheci, minha vida que era água em vinho se transformou. Estendeu a sua mão, me resgatou da perdição. O vazio que existia deu lugar à salvação e à tua unção. Transformou o meu caráter, me deu novo coração e nova vida. Pra quem não tem mais porta, só Jesus é a saída que te purifica, sara as feridas. No meio da solidão eu clamo, Deus, eu não tenho paz. Uma luz no fim do túnel vejo, caído não fico mais. No meio da solidão eu clamo, Deus, eu não tenho paz. Uma luz no fim do túnel vejo, caído não fico mais. Gratidão, satisfação nessa canção, pois Deus não erra. Hoje levo salvação, transformação pra dentro da favela. Eu era discriminado, teu amor me abraçou. Mesmo desacreditado, o meu fardo aliviou. A solução, a cura, o remédio a cada segundo. Venceu a sepultura, ele venceu o mundo. Hoje eu estou seguro, és o que eu sempre quis. Entorpecentes, nem o crime podem me fazer feliz. Ele abraça o desprezado, ergue do pó o desvalido, do lixo necessitado. Ele venceu a morte, venceu o desprezo. Me deu força de vontade pra vencer os maus desejos. Me lavou, me perdoou, mesmo sem ser merecedor. O que somente Jesus faz, pois venceu o grande castigo que nos traz a paz. Uma luz no fim do túnel vejo, e caído eu não fico mais. No meio da solidão eu clamo, Deus, eu não tenho paz. Uma luz no fim do túnel vejo, caído não fico mais. No meio da solidão.